Lanterna 1339. 13325, 13695, 3145, contra base. Romeu Cabral, frequência livre. Bravo Delta, desça para 4.000 pés, 1.012. 4.000 pés, 1.012, ajuste, Gilberto Lange Delta. Zero, solo 04, chama agora o solo 121, décima 1. 319. 2190, alfa, reporta antes, presidente. Gilete Bravo Delta, sistema de pouso na 10 ou não no 7? Ah, pista no Bravo, na Bravo, Gilete Bravo Delta. Prossiga. Gente, não me escuta, demais. Reporte passando Itapó. É Juliette, por favor. Cara, tá de voo no 169, tá com 147 a bordo, alternativa Galeão, autonomia 0350. Autoridade TAC 41 no Índia, ponto espera, torre 1295, ajuste na 012, boa viagem, no 169. 41 no Índia, ponto espera, 1295, obrigado, até o volante, no 169. Oi, Salvador. Boa tarde, Gol no 69, número 0, pronto. Boa tarde, Gol no 169, autorizado alinhar e decolar da pista 10. Vento de 120 graus com 612 de nós, ajuste no 012. Pedindo alinhar e decolar, pista 10, Gol no 169, decola. Salvador, boa tarde, bom nome, boa tarde. E45, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça para 4.012. 4.012, muito obrigado, uma boa noite, eu não nome é 9. 7 Bravo Delta, desça para 2.012, livre LF X-Ray. 2.012, livre LF, jogado nas datas. Ao controle Salvador, voo 1169, Nazael. Nazael passando 1600 pés, boa tarde. Boa tarde, 1169, contato radar, subo 360 na Croix de Leda. 360, atenção, direto Leda da presente, voo 1169. Controle autoriza a dona para interceptar o ILS e o direito gravitado. Equação interceptar por meios próprios. Afirmativo. Livre. Solu Juliette Serra, prossiga. Ok, Solu Juliette Serra, apresentou o plano de voo? Não tenho nenhum dado do seu voo. E qual tipo de aeronave? A gente prossiga 1500 pés via corredores, informe Paripe para ingressar corredor Interlagos. Acione 0124. Autorizado. Nono 66, identifique, chegada Mari, desça o 050, via chegada Mari. 050, desça o via, desculpa, Nono 66. Salvador, muito boa tarde. É o Nono 869, autorização de tráfego Brasília. 869, boa tarde, prepare a aborda Brasília e avante cá. Aborda, obrigado. Controle, 1966, solicita proibição. 1966, mantém a chegada, Mari. Mantém, 1966. Salvador, uma boa tarde, é o Azul 2591, tira a informação Sierra, passo para a cópia Vitória. A Vitória 2591, número 2 cópias, prepare a subida coral, guarda. Vai na coral, aguardando 2591. O Azul 6973, apenas aguardando o operador aqui para definir para iniciar, ok? Ok. estabilizou no Heliotro Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chame torre em 1-1-1-8-9-5. 18-9-5, Bravo Delta. Mike Golf, Mike, chame torre em 1-1-1-8-9-5. Mike Wolf, Mike, boa tarde. Confirma, senhor, com condições de pouso na pista 35, pouso pairado na pista 35? Ah, Mike Wolf, Mike, então aproxima, chame final pista 35, Mike Wolf, Mike. Papa Tango, Juliette Bravo Delta é a torre de Salvador? O Juliette Bravo Delta estabilizou no ILS. Juliette Bravo Delta, confirma intenções de pouso, senhor, pista 17 ou pista 10? A intenção é a pista 10, Juliette Bravo Delta. No 0 ciente, reporta com o meu 44 se aproximando à sua direita, efetuará pouso parado com a cabeceira 35, não a interfere com a sua aproximação. Juliette Bravo Delta, por gentileza, confirme, trem baixo travado, avistado? Afirmativo, vai estar travado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, pouso autorizado, pista 10. O vento agora de 130 graus com 04 nós. Delivery pouso, nova 0, Juliette Bravo Delta. Afirmativo. Derivado Brasília, nível de voo 360, e via up do Luna 7, decola 10 com a direita no perfil da Arbor Elefa, 5477, transponder 208, controle. 6976, vendo autorizado, senhor? Afirmo 6976, chama a taxa. Yeah. Autorizado 360 para Brasília, via up do Luna 7, decola da 10 à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. 5477, eu transpondo 208 ao controle, voo 869. 869, correto, chame pronto, 162. Chamaremos. O 3294 é o número 5, mantenha a chegada. 3294. Voo 166, reduza para 2209. Mike Wolf, Mike, o tráfego já cruzou a cabeceira no 7. O senhor prefere pouso na pista 35 ou aproximação direta da parte 5, Mike Wolf, Mike? Aproximação direta da parte 5. Gente, eu chamo final, parte 5, correção. Da presente, pouso autorizado, parte 5. Mais. Dentro no 20 graus 07 nós, ajuste 1012, Mike Wolf, Mike, chame solo controlado. Mais. Torre de Papapá do Lourdes da Serra. Papapá Zulu, Juliette Sierra, boa noite, tráfego ainda não avistado. Chame final de 3 milhas, pista no 7, na vertical da Enrimar, para autorização de pouso, Zulu, Juliette Sierra. Chamará, Zulu, Juliette Sierra. Visual descendo 2000 para interceptar, voo 645, fez próprio. 645, 2000, livre LS, informe estabilizado. Toma. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi de Alfa Kilo, parte 3. Quer ser torcedor no gerador, parte 4. Azul 2591, copia? Pronto, copia Azul 2591. Vitória 180 autorizado, via grupo 677. Decolada 10, curva direita, no perfil da Coral. 5467, transponder, 1208, controle. Vitória, nível 180, via Golf 677. Decolada pistola 0, com curva direita após, no perfil da saída Coral. O transponde é o 5467, o controle 1208. Cross 2591. E o 591 no parque 3, chame pronto, se estiver plano, né? Reportamento, 2591. Posso. O 01 na chaminha, na autorização Galeão. Pista 17, Juliet Serra. Juliet Serra, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 17. Vento de 130 graus com 07 nós, ajuste no 012 do Juliet Serra. Serra. O número 45 vai interceptar o lote, curva agora esquerda por 160. Esquerda 160, meu parceiro. Voo 166, desça para 3.000 pés com 1.012. 3.000 com 1.012, o 166. O azul 6973. Está pronto para o táxi com 100 a bordo, economia de 5 horas até o no Ribeirão. É 973, direita Índia, ponte pé 1895, ajuste no 012, boa viagem. No 012, direita, ponte pé 10, 1895, boa noite. Solo, Salvador, azul 2591, para o curso, acionamento, pode ser. 2591, autorizado, só no táxi. Repórter M4, 2591. GLS, bom nome, 45. 45, chame torre em 11895. 295, passagem, 1945. Me levando a pista, pátio 5, à sua esquerda, Zulu, Juliet Serra. X-ray. 2012, informa estabilizado em LS, o nono BMR. Parada, agilizando manobra, senhor? Afirmativo. Gente, então, autorizado. Agiliza a linha da cola pista no zero, vento no 20 graus, 07 nós, azul 6973. Agilizando no zero, a linha da cola sem parada, 6973, obrigado. Igual no 645, externo visual. 45, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 012. Continue a aproximação, aguarde transição de pouso. Eu tenho em Embraer da Azul, iniciando rolagem em mais 5 segundos da pista 120, senhor. Aguardando, 645. Cruzando 8.000 para 6.394. Tem controle? 3.894, está cruzando agora 7.500 para 6.000. Prossiga descida. Prossiga sua descida para 2.000 pés, 1.012, livre da restrição de velocidade e altitude em etapa. Afirmativo, está livre das restrições de etapa e descendo para 2.000 pés com 1.012, está 3.894. Tá bom. Voo no 645, vento de 120 graus com 07 nós, ajuste no 012. Pouso autorizado, pista no 0, voo no 645. Pouso autorizado, voo no 645. Peço controle de portões, chama novamente na Lima, Bravo Delta. 35 591 no limitado para 3, Índia, ponte espera, 1295, 1012, boa. Exato, está ponte espera lá, 1295, azul 2591, boa noite. Parafuso de estacionamento, boa noite, 69, sem luz. Fecho no 869, aguarde, pushback estacionamento. Guardando. Azul 4206, pronto, 4. 4-0 pro Odileto. O gol Uno 166 estabilizado no X-ray a 1-0. 66 chame torre, Uno 1-8-9-5. 18-9-5, Uno 166. 18-9-4, livre LS X-ray, forte estabilizado. Pode estar estabilizado, 3-2-9-4. Torre, muito boa noite, é o Uno 166. Correto, chama pronto no 04. De travado. 101 do meu e-mail, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Pois são ótimos, pista livre já. Aguardando pista livre, o nono 66. Cruzamento. Lima Mike Burke, Mike Burke, outro na pista, na cláusula. Bolo 869, 612, autorizado, chama ataque. Autorizado 612, bolo 869. No 66, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus com 07 nós. Encontra-se baixado e travado, autorizado 10, o 1166. Corre, Salvador, uma boa noite, é o azul 2591 no ponto de espera. Boa noite, azul 2591, mantém um ponto de espera, pista no 0, senhor. Mantém, 2591. S65 autorizado cruzamento, Juliette Bravo Delta, estacionar frequência livre, vou descanso. Azul 2591 na linha e mantém pistão no zero. A linha mantém azul 2591. Portal 645, Santa Juliette, confirmando a posição, furo. 02. 02, obrigado. Pode ingressar e seguir até a 02, no 645. 645, livre. Solo 166 no solo aos 32, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 1. Gente, agora à direita, 121 chama o solo de Salvador, 1166. Solo de Salvador, boa noite. É o 1166. Livrou na frente. No 166, boa tarde. Aqui de Alfa, reporta antes da Juliette. De Alfa, reporta antes da Juliette. 1166. Para o táxi, voo 1869. Está com 170 a bordo. Alternando Palmas com 3 horas e 18. Táxi, pátio 1 no Índia. Ponte espera, torre 295. Ajuste no 092. Boa viagem, no 869. Pátio 1 no Índia, 295. Boa no 869. Solo é hoje, né? Minha 201 está na posição de número 4. Pushback acionamento. Gente, só um instante para o push 01. Obrigado. Estabilizou 3894 Atan. 3894 Atan, chame torre 1185. 385, 3894. 1208 vai chamar o azul 259. Controle Salvador, uma boa noite, o azul 2591, no perfil da saída coral. Torre Salvador, 3894. 3894, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 012, check trem. Baixado e travado. 3894, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus com 612 de nós. Livre pouso na 10, 3294. Uno 166, próximo da Juliette. Uno 166, após o tráfego da companhia, ingressa Juliette para o 01. Correto, após a aeronave, prossegue para o Uno, Uno 166. A 201 no 04 autorizado, despeçamento chapetário. A chamar 01. Boa noite, autorizado alinhar e manter pista 101869. Ali mantém 101869. O 6973 chama centro Recife, 13325, alterna 13395. 1973-13325, deixa eu poder repetir o Renato, por favor. 13325, alterna 13395. Ok, 3325-3395, boa noite, obrigado. 1406, tá firme, tá pronto? 4206, autorizado para Recife, 350, nível via Upper 17. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Pucajama, Aracaju. 5505, transponder, 208, controle. 4206, Recife, 350, Pucajama, Aracaju, na outra via. Chama pronto, 9. Salvador 3894, livrou. Alfa, repórter da Juliette, 3894. Ativo. Alfa, repórter da Juliette. Salvador, boa noite, passarinho do 2231, está na passeada. 2231, muito boa noite, identifique. para chegada a Maribor na Proide TAP, reporte para descida. Na Proide TAP, lá completa a chegada a Maribor, estava na descida 231. De 99 a bordo, limitar de direita ainda, com espera, 1852, boa. Deixa eu relaxar, tá? 3, 8, 9, 4, tá? Gol no 869, desculpa, ao 360 sair da árvore. 360 na árvore, o gol no 869. Piano, segue até o portão 03. Relativo, sentido a Bianca, no... Pushback vai iniciar o táxi, vai portão 3, está 3, 2, 4. Eu chamo 6143. Puxa, 1143, boa noite, o tráfego ainda não avistado, ajuste no 012, correção tráfego agora avistado, 1012 QNH, continua a aproximação, reporte quando o trem baixo travado avistando 6143. Ô, senhor, está avistando agora, o trem já baixou travado, boa noite. Puxa, 1143, então pouso autorizado, pista 10, o vento agora de 120 graus com meia dúzia de nós, puxa, 6143. 43, pouso. Para a descida, passaria do 2231. 2231 desça ao 050. 050, 2231. Bono 869, vai na Proide Alepha. Proide Alepha, Bono 869. Pelo Zulu, identifique chegada Aman, desça ao 050, pro de Aman. Pro de Aman, para Aracaju, prepare a Conde aguardando o papo. Perdões, não copiei. Gente, eu vi um PTT aberto, a transmissão veio muito baixa. Por gentileza, que transmitir o cheque rádio e faça uma nova transmissão. Gente, confirme 6201 da Avianca no ponto de espera pronto. Gente, muito baixa a transmissão, senhor. Ali mantém pistão no zero, o Xené 6201. No solo às 4-4, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo. Frequência 121, decimal 1. 121, 1, obrigado, boa noite. Xandero 6, 143. 6143, boa noite. Taxi de Alfa, reporta antes da Taxi de Juliette. Então, Léo, tá 3294, a gente poderia cobrar o pessoal da Sinop, 201, decolado aos 45, acione 5475 e chame controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. Prepare a Dael para Guarulhos no 320. Nossa, Dael, Guarulhos na 10. 897. É 201, suba o 360, saída da El. Estando Leda na presente, Fernando. 20, via Golf 77. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Conde. 55 no 1 no transponder, 1208, controle. No 2, correto, chame pronto. Pushback funcionamento, 4-3. Poxa, né, 6143, ingresso a Juliette, portão 07. Agora 1-2-2-8, alterno 260, voo 1-8-69. Passaria do 2-2-3-1, desça para 2.000 pés, 1012, livre LS X-Ray. 2.000 pés, 0-0-1-2, 2-2-3-1, autorizado X-Ray. 206, portão 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Vamos, já possui autorização 3897. Afirma, tá pronto? Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, veio peso 190. Cola da 10, curva direita, no perfil da Dael, linha da Mótica. 5513, é o transponder 208, controle. Autorizado 320 para Guarulhos, câmbio do voo 10, decola da pista 10, Dael, linha da Mótica, transponder 5513, controle 1208. 3897, correto, no 5, chame pronto. Lima Kilo Zulu, desça para 2012, livre LS, X-Ray. 2012, livre LS, Lima Kilo Aguarde para a nação com centro, 2591. Seja 231 no passar, ele estabilizou? Afirmativo, 2231 estabilizado. Família do externo, chame torre, 1895. 1895, 2231. Salvador 4206 para o Santos, com 3 horas e 30, Marcelo 99. Soterna 13395. Recife 1335, Soterna 1395, e a 2091, bora. O 2591 suba e mantenha 240 e chame centro Recife. 13325, Soterna 1395. Correto, tenha uma boa viagem, boa noite. Meta 3897 no 05. OTAN 3897 no 05 para pushback e estacionamento. Só um minuto, 3897. Controlador 4206, próximo 010, lá para a nave no setão. Prezados, alinhar e manter 5-0. Prezados, alinhar e manter. Área 2231 no solo 56, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 121, 122, 31. Passa dedo 2231, autorizado táxi de via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama a Juliette 2231. Quatro 206, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado decolar, azul 4206. Localizador em Campa Vista, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, chame agora a torre, 118, direção 95, bom pouso. 1895 vai chamar, muito obrigado, tenha uma boa noite. Salvador, muito boa noite, é Portugal 022 Heavy, Lisa, Tutu Lisboa. Portugal 022, Information Quarter Sierra, Cleto Lima, Papatango, via Flight Plan Route, Flight Level 390. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Zilub transition, Delta India Lima, Uniform Bravo transition. Squawk 5506, Salvador departure, 120.80. 0843-4206, boa. Salvador Salvador, boa noite, é o 4206, está cruzando a mil pés, não se escute. Azul 4206, boa noite, contato radar, subiu, mantém nível de voo 350 via PUCA. 350 via PUCA, 4206. Ouvido, o escuto, sei lá. E o route é o flight plan route. Flight plan route, Portugal 022. Feedback correct, Portugal 022, call me right for pushback and startup on gate 10. Portugal 022. Solo Salvador, azul 27, para pushback do Manoel. Autorizado, 2712, chame para o táxi. Passarelo 2231, observando a aeronave da TAM, finalizando o push na posição 5, ingressa Juliette, posição 1-2. Quase para final, 17, trem baixo travado, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, autorizado pouso, pistão 97, vento 1 no 0 graus, 7 nós. Pouso livre, Lima, Kilo Zulu.